meu patrão Roberto Farias. Te amo, meu Deus. Oi, meu vaqueiro. É o orcão de Fernando Mendes, coisa linda. Eu tô a fim de alguém. Sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô a fim de alguém. Sabe quem? De você. Alguém, sabe quem? Vou te dizer. Oh, eu tô afim de alguém, sabe quem? De você. Quando bati meu olho em você, me apaixonei, meu coração pulou do peito. Quando te vi pela primeira vez, sorri. Fiquei daquele jeito. De boca seca, mão gelada, perna bamba, não consegui me segurar. Não vejo a hora de chegar esse momento da gente ficar. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Oh, eu tô afim. Alguém, sabe quem? De você. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou te dizer. Oh, eu tô afim de alguém, sabe quem? De você. Quem é vaqueiro conhece, quem é vaqueiro sabe. É coração apaixonado, é cotovelo ralado. Tá no calcanhar que escolhe passado, meu vaqueiro. Oh, coisa linda. Quando bati meu olho em você, me apaixonei, meu coração pulou do peito. Quando te vi pela primeira vez, sorri. Fiquei daquele jeito. Seca, mão gelada, perna bamba, não consegui me segurar. Não vejo a hora de chegar esse momento da gente ficar. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou te dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você. Alguém, sabe quem? Vou te dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem?